sable, par un sable. Quando o coração chora é a dor, por se recordar de rosas dos beijos que eu te dei. Como posso eu esquecer-te aqui e as saudades que eu tenho de ti, das noites quentes de verão, do vinho doce e da canção, dos sonhos que beijos que eu te dei. E se um dia a gente se encontrar, mesmo havendo muito pra esperar, estando Roma tão distante, sei que não será diferente. Aquelas férias em setembro, salvo l'amore per Roma e per me. Eu te amo, caro. Eu te amo. A sensação de ter entrado numa taberna de Braga Monção, e um homem velho se acercou e assim falou:

Passaste tu hechicera de nubes deslumbrada, de que sueño hecho mar, oh, de que mar no soñado, viniste tu hechicera a mirarte a mi lado, de que fuego renacido, oh, de que lumbre apagada, viniste tu hechicera a secretearme al oído, de que fuentes, de que agua, de que suelo y horizontes, de que nieve, de que fraguas, de que seres, de que montes, de que norte, de que línea, de que desierto de muerte, viniste tu hechicera a inundarme de vida. A inundar. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Vai que eu não encontro o meu caminho. Ontem à noite andei sozinho, sem encontrar o teu olhar. Vai fazer amor de madrugada e acordar calma e cansada. Às 8:30 dou-te um beijo, adeus. Vai. Vai, quero te ver quando...

meu desejo exposto, o desenho do teu rosto, meu amor jurou amor-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor amor-te. Da vida, não me oculta a saudade, inocência consentida, os teus ombros de luar. Alamedas sombrias, juventude sem idade, escrever eternidade, na branca espuma do mar. Amo-te, como quem sonha ou quem reza. Seguir esta certeza, meu amor jurou-te. Verdes ramos, verdes limos, que verdade o que sentimos, meu amor jurou o quê? A sério? Amo-te. Trago o meu desejo exposto, o desenho do teu rosto, meu amor jurou-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor, amo-te. Ajuda-me. Eu é que vos amo. Seja exposto ao desenho do teu rosto, teu amor jurou amo-te. E na voz dos meus sentidos, trago os gestos prometidos, meu amor. Amo-te. Trafim, saudade, aqui estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Trafim, trafim, sou eu, trago e que é meu este nome que criei. Trafim, trafim, aos molhos a saudade dos meus olhos vem milagres da parada. Trafim, trafim, artista de rádio, TV diz, cuida cá, é de pirata. Trafim é o meu nome. Já passei fome, já passei fome. Suportei tortas ofensas, tive doenças, tive doenças. Dava um livro, minha história, mais inglória, mais inglória. Numa estrada de amargura, minha vida uma aventura, tô nesta imbritória. O meu pai fugiu de casa, com um grão na asa, com um grão na asa. Minha mãe ficou demente, foi da aguardente, foi da aguardente. Fui viver com uma tia, que me batia, que me batia. Ainda não andei nas obras, entre lagartos e cobras, trabalhando como um cão. Nos momentos de cansaço, afinava no bagaço e cantava esta canção. Serafim, serafim, saudade, aqui estou e na verdade sei que sou o que sonhei. Serafim, serafim, sou eu, trago comigo que é meu este nome que criei. Serafim, serafim, aos molhos a saudade dos meus olhos vem milagres de prata. Serafim, serafim, artista de rádio, TV diz, cuida cá, é de pirata. Toda Maria Teresa Pissarra de Bragança apresenta